Jetro viu o que Deus fizera e se alegrou pela libertação. Ele viu tua mão sobre Moisés e louvou o Deus verdadeiro na mesa da comunhão. A sabedoria floresceu. Tu envias conselhos certos para fortalecer teus servos. Oh, Deus que guia com sabedoria, tua voz traz direção. Tu alivias nossos fardos e conduzes com amor. Não carregue isso sozinho. Jetro falou com compaixão. Homens fiéis foram levantados e a obra seguiu em paz. Tu és o Deus da ordem que abençoa a caminhada. Deus que guia com sabedoria, tua voz traz direção. Descansamos em tua vontade, pois tu és nosso Senhor.